Aguarde. Boa 020 aproximadamente. É, está autorizado direto. Muito obrigado, direto já. Azul 4235, confirma sim de casa. Sim, reduza a 2209, número 3 na aproximação. Mantenha 1-0. Mantenha 1-0, se cruza no meio. Azul 4235 tem condições de voar na proa 220? Estamos indo agora para o sequenciamento, para o 220, o limite será magnética 110 de Simbra. Boa noite, Saulo Rio 5972, de Simbra. Rio 5972, com autorização de parte real para a parte alta via. Bah, um bom trabalho aí. Obrigado. Para o táxi, o gol 9287, 191 a bordo, 3,55 de autonomia, até no galeão. Gol 9287. Fica tanto a Embraer da Azul, ingressão posição 03. Está autorizado o táxi via Pati 1, táxi via Índia. Espera no 0, chama torre 1895, ajuste altímetro no 0, 13. Pati 1 Índia, quando pronto, ponto espera 10395, 1013, gol 9227. Boa noite, 9272, ali mantendo 0. Ali mantendo 0. Você confirma a frequência do controle após decolagem? 120, decimal 8. 208, obrigado. Ali mantém o 90. Trip 5216, decolado 242, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato. 0, trip 5216, decolou na sua escuta. 5216, contato radar, suba 190, saída pouca. 1-0 na Puca, 35, 2 na meia. Tipo 5-5 no 5, vai Dona. Dona, 7. De pronto, bom nome, deixa aqui. A gente vai aguardar a aeronave à frente de prau eixo de decolagem. Nativo, nome, deixa aqui. Correio 5972 está autorizado a ingressar a Juliette, parte 3. Fica atento ao sinalizador. Provavelmente posição 1-0. Afirmativo, Juliette, parte 3. Provavelmente 1-0 no caminho. Tem que tomar a Quanto espera da 90, voo 9287? 9287, mantém o ponto de espera. Mantém, voo 9287. 90, o Vinícius Lucas de Oteiro 4267. Solo, hoje é 6313, portão 4, pushback acionamento. 6313, está autorizado, tinha um ponto táxi. É para dar ataque, para 313. 7. Passando zona, está precisando já, o 3398. 398, estou olhando no 895. 1895, muito obrigado, boa noite e bom serviço, senhorita. Obrigado, bom pouso. Obrigado. Oi, Delta 3398, no momento a 3.25, né? Boa noite, 3398, reporte externo. Reportar a passagem sempre, obrigado. Preciso 3305, adicione identificação autorizada a chegada manda, só nível 050. 050, chegada manda, nível 050. Controle Salvador, boa noite, chegou 9272, decola na Dael, passa 1800. 9272, contato radar, voo 360, Dael. 360, Dael, voo 9272. 35595, complete redução 70 nós, isso para 2000 pés. 170, 10 mil pés, 7. Azul 4235, desça para 2000 pés, Senegal 9093, reduz a 190 nós. 2190, mantém a proa ainda, não? Mantém a proa. Azul 4235 para o localizador, esquerda 140. 4 horas, 4235. Passando sempre baixado e travado, para 3398. 3398, livre pouso no 10, vento 080 graus com 8 nós, altímetro no 0, no 3. Ok, 80 com 8 nós, 1013, obrigado, livre pouso. Cinco está visando o setor? Ainda não, senhora. 6, para o localizador, curva esquerda para 130, reporte estabilizado. Esquerda 130, reporte estabilizado. Condições da ProAduna? Sim, a ProAduna agora, 3305, obrigado. Estabilizando o localizador, 5595. 5595, chame torre no 9895. 7895. Obrigado, e boa noite. Bom pouso. Estou ficando curto, senhor, azul, 4265. É o trip 5595, está estabilizado o curso do localizador 7 milhas. 5595, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Verde. 076, acione identificação autorizada, chegada mais, deixa o nível 060. Alternando Galeão, 4 horas e 40. 6313, está autorizado o táxi, taxa Índia, ponto zero no 0, chama a torre 118, desce 195, ajuste no 0, 13. Solo 50, livre à direita, Solo 12, 1 decimal 9. 1 decimal 9, o Solo tá. 398. No 5, livre pouso não no 0, vento 080 graus com 99, altímetro no 0, no 3. 7, obrigado. Boa noite, azul 4235. Boa noite, 4235, reparte externo. Reparte externo, 4235. Para os 50, 3305. 3305, desça para 3000 com 1013. Câmbio. 3000 com 1013, tá? 3305. 3305 no escuta do Solo. 3505 no 5, Solo 52, livre à direita, Solo 12, 1 decimal 9. Direito 1219, grato. 398, autorizado, ingresso. Juliette, Fortão 04. Fortão 04, muito obrigado, Juliette. Boa noite, bom serviço. Canal 6313, na escuta do Solo. 235, livre pouso não no 0, vento 080 graus com 89, altímetro no 0, no 3. Livre pouso, 4235. Canal 6313, na escuta da torre. Afirmativo. O Sol autorizou seu táxi via Índia, Alfa, reporte plantão, ponto de espera. A gente está mantendo a posição aqui, em função do aeronave está no ponto de espera ali. Ok, vamos conseguir um pouquinho mais pra frente. Gente. 98, está autorizado 04, porém estamos aguardando o tráfego da Avianca iniciar o táxi. Pode ser. Tá, pode ser, pode ser. Vamos devagarzinho, obrigado. De nada. Ali mantendo zero. Ali mantendo zero, agora 9287. Espera pronta, será minha 3 vezes. Gente, mantém o ponto de espera. Manterá. 3-0-5. Tupã 235, solo 55, direito 219. 219, boa, posso lá. Para o calador, 4222, 235, Alfa de Leste 09. Alfa de Leste 09, 435. Decolagem autorizado, vento 80 com 10.013. Decolagem 1013 no 0, gol 9287. Poxa, né, 6313, aliás, e mantém a 7010. Ali mantém, 10, 633. 3625, 352 no meio. Controle, boa noite, gol 19287. 19287 é o controle, contato, contato. 3305, intercepta o localizador em aproximação, cheque o trem e reduz a torre 1895. Ok, torre 1895 está reduzindo já, estou lançando 3305, obrigado. Gol no 076, desça para 2000, livre ali. 2000, livre ali, gol 1975. 305, também LS, agora uma boa noite. Gente, continua com a aproximação, bota a vinha alinhada, agora a liberação, tá 3305, reporte 4000, checado o trem. Ok, tá baixando agora 3305, a reposição. O 3305 já baixou e travou, tá passando de terra agora. Bem, continua a aproximação, agora liberação. Ok. Copa de Salvador, boa noite, é o 3591, sem da informação, Charlie, para a descida. 5591 autorizado, via bom, 3013. Muito boa noite, Azul 4298. Azul 4298, boa noite. Essa Petrolina, cópia, tá pronto? Ah, sim, bom. Autorizado Petrolina, 300, Upper Zulu 20, decola da 10, curva esquerda, Momo, transição Flock, controle 1208, transponder 5173. Petrolina nível 300 conforme, decola da 190 com curva esquerda na Momo, transição Flock, controle 208, 573 no transponder, azul 4298. Tá controlando 5173. 5173. Chão, pushback, acionamento. Câmara. Só teu controle, aciona identificação, autorizado via Mare 1013. Solicita manter proa 100 por 30 milhas a fim de evitar formação após uma morte. Autorizado. Salvador, boa noite, Oceano 6303, passando 2200, nada é. Oceano 313 ao controle, está em contato radar. Contato radar, 633. O 3178, o senhor pode voar duna agora. Positivo, está autorizado, eu vou autorizar sua descida também até altitude de 8000 e cancele a via chegada à área autorizada anteriormente. Informe quando o senhor tiver condições de girar à esquerda para ser orientado para o ILS da 10. Ok, descendo para 8000 pés, informarei assim que puder fazer curva à esquerda. Boa noite, se livraram, 3305, boa noite, Alfa Juliette pro 05. Alfa Juliette 05. Golo 076 ao controle, em aproximação, reduz a chega o trem, chame a torre, 1895. É, 224 solicita para 125 para evitar a formação. Livre. Salvador, Foz 10, 76, uma milha para o Ingerciá, está abraçado para lá. Zero, boa noite, gol 9287. Gol. 076. Positivo. Quando está presente na 224. A gente vai corrigir. O senhor tem condições de voar para a posição duna? Afirmativo, tem condições de voar duna. Muito bom, então vamos voar duna. Está em duna agora, 224. Estou 3178, descer para 5000. 5000? Controle Salvador, muito boa noite, gol 9248, efetuando desvios pro 085, 177. O gol 9248, eu vou autorizar sua descida para 9000, com 1013 eu vou deixar o desvio a seu critério para posteriormente sequenciamento e pouso pista 10 do aeroporto internacional. 7, então autorizado, desvio 7 para 9.000 com 6.13, igual 9.248. No 6224, destino autorizado até altitude de 6.000. 6.000, 6224. Alfa Juliette 02. Alfa Juliette 02. Trip 5591, está autorizada a aproximação IL. Autorizada a aproximação ao Trip 5591, autoriza para o Adidona, senhor? Autorizado. Afirmativo para o Adidona, Trip 5591. O Gol 9278, cheque a possibilidade de voar Duna. Confirmado 9248? É positivo, 9248, cheque a possibilidade de voar Duna. Afirmativo, vai voar Duna 9248. Ok, Duna 7000 autorizado, número 4 para voo. 7000 para Duna 9248. Oceano 6313, chame Recife. Frequência 1260. Foi pro 6313, 1260? Foi sim, boa viagem. Obrigado, boa noite. Desça para 2000 e livre LF. estabilizado o localizador, trip 5591. Trip 5591 é o controle, em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 11895. Trip. Quatro, desça para 2000 de VLE. Autorizado 2000, informará e estabilizado o curso do localizador 6224. O gol 9248, desça para 3000. 3000, 9248. Boa noite, 3305, informação Delta. 3305, Recife autorizado no 330, Peruíque 58, decola da 10, curva esquerda, Pucra, transição Aracaju, 1208, acena 5176. Poderia confirmar o controle e o transponder, por favor? Controle 12080, transponder 5176. Autorizado 330, Recife, Peruíque 58, decolada 10, curva esquerda, Pucaracaju, 1208 e o transponder 5176. Chama para o SPEC, acionamento está correto, 3305. Salvador, 3178. 3178, continua a aproximação, pistão 0, número 2 para o posto, tráfego precede a TR da Trip. Está aproximadamente meia milha cabeceira no zero, continua agora a liberação. Ok, sabe quanto tempo aumenta para a gentileza? Confirmo, 70 graus, 8 lances. Obrigado. Brasil, gate 3, push, deck, acionamento. Autorizado, 03, chama ataque, 4298. Chama ataque, 4298. O gol 9248 está pagando, situação agora 5.500, desça para 2.000 pés. Está autorizando a aproximação ILS, é o número 3. Ok, descendo para 2.000, autorizado ILS 9248. No solo aos 15, direito 219. 19, boa noite. Salvo Salvador, é o trip 5591 de graça. Alfa Juliette 43591. Em aproximação para pouso, reduza, cheque o trem, chame a torre, 11895. Bom, 9-7-8-9-5, até daqui a pouco. Até. Salvador 6224 Xaná, tá, fui aliás. É 224, continua a aproximação, pistão zero, aguarda a liberação. Continua a aproximação, aguardando pista livre, 6224. Uno 78, solo Uno 7, direito, 2-9. 2-9, boa, tá treinando. Solo, tá treinando, 7-9. 3-1, 7-8, Alfa Juliette pro 06. Alfa Juliette, 06. A livre pouso na 106224. É chuva, né? É, não, não tem chuva não, é só nuvem mesmo. Só que livre pouso pista 10, 70 com 10. 76224. Azul 25, azul 295, aliás, azul 4298, obrigado, até mais. Salvador, boa noite, azul 4298, ponto de espera da 90. Azul 4298, tráfego na curta final, observa a passagem lá e mantém a posse. É, após eu pôs o tráfego, você está com a cabeceira ali, mantém azul 4298. Um minutinho, cópia. Autorizado a aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. E aí, eu chamo a torre, 1895, checar o trem, 248, obrigado, boa noite. Boa. Gola 074, Guarulhos, copia. Gola 074. Gola 074, Guarulhos, autorizado, 360, o Aperzulu 16, decola da 10, curva direita, Nadael, Leda, Bridge. 1208, acena 5175. 90 de 70 com 10, ou 9248. 70 com 10, check-up trem, gol 9248. O Xené 6224, solo 20, liberar a direita, chame som do 121 nesse momento. A direita 219, graças, boa noite, o Xené 6224. Boa, muito obrigado. Salvador, boa noite, Oceanário 6224, livrou na ECO. 6224, Alfa Juliette 01. Alfa Juliette 01, 6224. 6224, é claro, autorizado. Encerrando com a 2 na 0. Juliette Charles, Salvador. Whisky Juliette Charles, chame 13325. Gol 9248, pouso autorizado, vento 70 com 8. Autorizado, pouso 9248. Azul 4298, decola dos 22, 128 por viagem. Muito obrigado, fica com Deus, 208. Boa. Controle Salvador, boa noite, 4298, passando 1500 na sua vez. Azul 4298, controle, contato radar. 23, direita, 29. Direita, 29, obrigado, boa noite. Paulo, boa noite, gol 9248, pegou no 5. 9248, boa noite, Alfa Juliette 08. Alfa Juliette para 08, obrigado. atrás do navio no 41, só um minuto a cópia. Autorizado 340, Upper Zulu 16, decola da 10, direita, da El Leda Bridge 1208, transponder 5403. A subida é da El Leda, após Leda, direto o bridge, onde intercepta a rota conforme o plano, ok? Sim, azul 9141, vai cumprir o perfil da subida da El Leda, após Leda, direto o bridge. A intercepta em bridge, prossegue para o Peso 16, Belo Horizonte, restante conforme a rota do plano. Ativo o portão 9, chama pronto, 9141 da azul. Da Rio, é, Salvador Guarulhos 340, só um instante, autorização de tráfego, por gentileza. Azul 4298, chame Recife 13325. 3325, obrigado. Puxa a sono no 5, chame táxi. Ataque. Juliette Charlie, transfere. Este é o controle de Salvador, meu cordial. O senhor tem condições de voar para Duna? P980, autorizado Guarulhos, 320. A rota é conforme plano, DCT Altitude, DCT ao clube, DCT H conforme rota. Decolando da 10, curva à direita, saída da El, Leda, após Opilube, Oscar Papá Lima, uniforme bravo. Controle 1208, transponder 5413. Correto, nós estamos, a princípio seria essa subida mesmo, e estamos coordenando com o centro, junto ao controle também, uma provável modificação à subida. Caso modifique, eu chamo novamente, ok? Leda e a princípio op-loop. O controle está colocando com centro a provável modificação na subida. Caso modifique, eu chamo novamente. Afirmativo. Afirma. Inicialmente seria isso. Caso modifique, eu retorno. Nada. Oi, Econave 72. 5972, Galeão, via pelo 50, é o 320, só instante 4. A gente aguardando. É o 727, tá à esquerda dentro do 767, não é isso? Puxar, chama pro táxi. Agora vai ser Arbor, Elefa, Oscar, Bravo, Delta, Uniforme, Delta. Afirmativo, e depois vou Oscar, Bravo, Delta, Uniforme, Delta. Você copiou a primeira parte, Arbor, Elefa? 98 no zero, o começo da saída é Arbor, após o Elefa e após o Obdude. Pronto para Copa. 5972, Galeão autorizado no 320, OP 250, recorda 10, curva direita da EULE da EULD, 1208, acionando 5406. Autorizado 320, Galeão, uniforme 250, decola a pista 10, com curva à direita da EULE da EULD. Taxi Sam 3305108, Natal, 3 horas e meia. Pra cá, talvez? 1308. Taxi autorizado em frente, parte 1 no Índia, ponto espera da 10 em Torre, 1895, altimetro 10 no 3, só 3305. Torre 1895, sai via pista pra dentro. Mike Juliette Charlie, desça para 2000 pés. 2000, Juliette. Boa noite, autorizado alinhar decolar pista 10, 80 graus, 10 nós, altímetro, 1013. Decolar 1 0 1013. Esse é o trip 5393, localização para João Pessoa, essa informação Delta. Qual o nível? 190, trip 5393. Afirmativa, senhor. Só um minutinho, copo. Avião no 41 autorizado no 09, vai ser rebocado até o través 08. No lado de ano chama táxi. Avião 9810, táxi Pátio no Índia, ponto espera da 10 Torre, 11895, altímetro 0013. Trip 5393, cópia.